xote antigo, que eu vou tirar uma prenda pra dançar comigo. Gaiteiro, toque um xote antigo, que eu vou tirar uma prenda pra dançar comigo. Pode ser xote largado, pode ser de quatro passos, mas que seja um xote antigo, eu lhe mostro como eu faço. Pego na mão da chinoca e arrodeio pros dois lados, e amanheço no fandango dançando xote largado. Vai ter um toque, um xote antigo, que eu vou tirar uma prenda pra dançar comigo. Um xote antigo, que eu vou tirar uma prenda pra dançar comigo. Gaiteiro, toque um xote antigo, que eu vou tirar uma prenda pra dançar comigo. Se for xote careirinha, tem que ter bastante espaço. Tira o velho barigudo, que hoje morre de cansaço. Pra não dar rolo na sala, toque um velho laranjeiro, que a moçada se entrivere e dá-lhe xote a noite inteira. Gaiteiro, toque um xote antigo, que eu vou tirar uma prenda pra dançar comigo. Gaiteiro, toque um xote antigo, que eu vou tirar uma prenda pra dançar comigo. Se for xote careirinha, tem que ter bastante espaço. Tira o velho barigudo, quase morre de cansaço. Pra não dar rolo na sala, toque um velho laranjeiro, que a moçada sempre vere e dá-lhe xote a noite inteira.